Projeto X Podcast. Quem é moderno aí, meu? Quem é cool aí, meu? Eu sou. Também sou hype. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Um Projeto X Podcast que vai mexer com os coraçõezinhos das pessoas. Aê, bora. Muito bora, vai nessa. Vamos. Projeto X que vai levantar emoções, que vai levantar adrenalina, que vai fazer as pessoas perderem noites de sono e terem momentos de glória ou de supremo fracasso. Nós estamos falando do maior perigo pra todo fã de coisa nerd e cultura pop no geral, o hype. Quero, bora! O que dizer desse carinha com quem a gente convive e a gente acaba se ferrando por conta dele com mais frequência do que o normal? Não. Eu sou a Adri e, por favor, me coloquem em coma e só me acordem em janeiro. Ah, com o hype do momento agora, esquece, Adri. Eu sou o Mug e eu acho que eu sou um dos caras que mais facilmente entra em modo hype com qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é muito difícil pra mim isso, entendeu? Que coisa. Ah, que eu seja, cuidado com o trem do hype. É uma merda. Sempre. É uma bosta, mas a gente não abre mão, infelizmente. A gente tá falando, mas como que a gente define hype? Como é que a gente traduz em palavras esse sentimento que eu tenho certeza que todo mundo entende em uma maior ou menor escala, mas como é que nós traduzimos isso? Quem que eu vou chamar pra definir isso vai ser o Sr. Moon. Como você define hype, já que você é o Sr. Hype do site? A minha definição de hype, quando algo está sendo anunciado o lançamento e eu não consigo viver até o lançamento. Isso é o hype. É a melhor definição ever. Boa. Você fica numa sensação de euforia, de não acreditar que aquilo tá sendo anunciado, que aquilo vai se concretizar, e você fica constantemente pensando naquilo até conseguir alcançar aquilo. Você tem uma estimativa, uma esperança de que tudo que você quer seja aquilo que está vindo. Essa é a minha definição de hype. Eu acho que o hype sempre piora quando a gente tem uma data pro negócio sair, né? Não é pior não, cara. Puta que porque pariu. Ele fica mais forte, fica mais difícil controlar quando você tem uma data. São dois tipos diferentes, Dri. Vamos lá. O hype quando não tem data é aquele hype de falo, caraca, vai ter. Então, tipo, você tá num momento de hype surpresa, tá ligado? Pô, você sabe que vai ter, mas você não sabe quando, então você fica angustiado disso. É um hype de angústia. Já o hype de data é o hype da pressa, que você já sabe, então você quer que o tempo passe mais rápido até chegar naquela data. São dois hypes diferentes. Nossa, Seiji, como você define isso? Então, tava vendo aqui, o hype, na verdade, ele deriva da palavra hipérbole, que é uma figura de linguagem que representa o exagero de algo, né? Então, assim, é um assunto que você tá falando muito no momento, e todos falam e todos comentam. Então, é uma promoção, praticamente, de alguma coisa que tá acontecendo. Então, tem essa coisa do hype. O hype que a gente fala, que eu conheço, é a expectativa que de algo que vai vir, que pode chegar, um dia chegará. E esse negócio do hype só piora com os fanboys ainda. Ah, bem colocado. Geralmente, nossa, quanto mais fanboy você é de alguma coisa, maior o hype que você vai ter para aquela coisa. Pior você vai saber lidar com a frustração. Não, e a expectativa é uma coisa perigosa demais, porque o negócio cresce, aumenta, tem a rede social que você só enche o saco de tanta coisa, assim, o hype daqui e lá. Toda hora vem um anúncio novo de alguma coisa, daquela coisa que você tá esperando, aí o negócio aumenta, aguenta. Aguenta, gente, aguenta. Todo mundo já sofreu desse negócio. Todo mundo te odeia por um tempo por causa disso. Ou por muito tempo. E eu vou falar que após continuação, já que a gente tá definindo o hype e a gente colocou alguns tipos de hype, eu vou falar que o hype, ele tem dois tipos de final. O final feliz e o final horrível. O trágico. Sim. O final que você não quer pra sua vida. O final feliz é quando o hype se concretiza naquilo que você já esperava que ia ser. Então, tipo, você fica ok, você fica feliz, pô, deu certo. Agora, encontra ponto ponto, quando não chega aos pés da sua expectativa que te entregaram, aquilo acaba com o seu mundo. Você tá no chão, você fala, cara, por que fizeram isso? Você se transforma no super mimimi. Você vira um hater. Isso eu vi em primeira mão. Porque assim, às vezes a coisa nem é tão ruim assim. Não. A coisa só não é a segunda vinda de Cristo. E as pessoas ficam putas. Só que o hype tava lá em cima. Né? E aí não chegou. Que é isso que torna ele tão perigoso. Porque assim, muitas vezes a gente acaba envenenando as coisas pra nós mesmos. Porque a gente coloca um nível de expectativa tão absurdo em cima de tal coisa, que quando não atende aquela expectativa, mesmo que não seja algo ruim por si, você vai ficar puto, você vai ficar triste. Isso eu percebi observando alguns conhecidos meus com relação a um jogo recente que foi Final Fantasy XV. Todo mundo tava louco no hype disso desde 2000 sei lá quando. Quando anunciaram que o Versus 13 ia virar 15, blá blá blá. Tudo bem que levou anos pra aquela merda ficar pronta. Tudo bem que o jogo tem um monte de problemas. Só que ele não é ruim. Só que muitas pessoas consideram que ele não tá à altura do que esperava e muita gente virou hater real, oficial. Chega a encher o saco. Porque eu pessoalmente gostei pra caralho do jogo. Só que aí que tá. Eu gostei, mas eu não tava nesse nível de expectativa que as pessoas estavam. Eu gostava muito, eu tava com bastante expectativa. Achei que elas foram atendidas, mas elas não viraram um nível doentio de hype que eu tenho por outras coisas. Então acho que por isso eu consegui apreciar muito mais que uma galera. Talvez seja realmente isso. Você não tinha o hype tão forte quanto essa galera que tá criticando. Eu vou falar, por exemplo, que N coisas já me entregaram uma coisa que eu não tava esperando. Mas também, uma outra coisa, é quando você não tem tanto hype pra alguma coisa e te entregam algo muito bom. Isso é algo sensacional. Eu tive isso com alguns filmes que eu não tava tão empolgado. Alguns filmes, muitos filmes, na verdade, eu acabo ainda assistir mais pelo rolê do que pelo filme, atualmente. Vou ser mais sincero, filmes da DC. Eu não sou hypado com filmes da DC. Aprendeu a lição, né, Mugi? Não, embora eu já fui. Tem pessoas que ainda não aprenderam essa lição. Ai, ai. Esquadrão Suicida me deu 3 socos na cara e eu caí no chão e não levantei mais até hoje. Mas Esquadrão Suicida dá pra ver de longe que ia ser meio merda, né, cara? Oh, não, peraí. Você viu o trailer do Esquadrão Suicida? É sensacional. Eu vi o trailer e eu pensei, tipo, legal, eles estão vendendo muita coisa nesse trailer, eu vou esperar um pouco. O trailer do Esquadrão Suicida foi sensacional, entendeu? Eu falei, caraca, puta que pariu. Não, eu tenho pena do cara que entrou no hype pro filme do Esquadrão Suicida. Esse cara tem que se fuder mesmo, cara, na boa. Sério. Porra, valeu. Boa. O que ajudou foi, assim, que eu tenho um certo ranço do Jared Leto, então a hora que eu vi ele já deu uma diminuída grande na expectativa, sabe? Eu falei assim, ah, esse merda do Jared Leto tá aí, eu vou esperar pra ver o que o pessoal fala do filme. Ele nem aparece no filme direito, então ignoro. Ah. Então, mas assim, por conta dele eu esperei, esperando eu ver as críticas, pensei, ah, ok, beleza, uma hora dessa eu vejo, essa hora nunca chegou. Mas, aí, por exemplo, em contraponto, quando eu fui assistir Mulher Maravilha, puta que eu pariu, eu não esperava nada, me entregaram um dos melhores filmes que eu assisti no ano, tá ligado? De quando ele lançou. Olha aí. Que isso. É, inclusive, né? Mulher Maravilha sofrendo de escoliose por carregar o universo cinematográfico da DC nas costas, né? Ah, tá. Toma essa. Coitado. Cara, assim, pra esse tipo de coisa, Mugi, eu sigo uma estratégia. A estratégia do cara negativista. Não, eu não gosto. Eu não consigo ser esse cara. Eu não consigo. Eu sou o cara oposto. O cara totalmente positivista. Eu gosto de tentar ver tudo pelo lado copo meio cheio da vida, tá ligado? Pô, isso é bom. A ideia do cara negativista é a seguinte, ó. Tá vindo um negócio. Então eu vou pensar assim. Vai ser ruim. É uma porcaria. E se o negócio for ruim mesmo? Eu falo, já sabia. Tá vendo? Falei que ia ser ruim. Aí, ó, tá vendo? O importante é ter razão, né? E quando o negócio é bom, aí, opa, maneiro, não tava esperando isso. Porque é muito bom quando você é surpreendido. E não é legal quando você tá com a expectativa feliz e o negócio te leva pra baixo e você xinga todo mundo. Ah, não. Mas eu vou sincero, tirando filmes da DC, não acontece muito isso comigo. Sério mesmo. Amog, você gosta de Double Dragon. Então. Pera aí, o filme Double Dragon, nem conta. Então, geralmente eu gosto de qualquer coisa, então. Olha aí, ó. Olha o nível. Então, eu pessoalmente ando sendo pouco seletiva com filmes também. Ah, se me diverte, tá valendo. Vale o ingresso. Mas tem algumas exceções que ainda não me decepcionaram, mas eu tô vendo que isso pode acontecer e isso me preocupa. Por exemplo, é um problema que a gente vê em franquias que crescem demais. Vulgo, universo cinematográfico Marvel. Não me decepcionou ainda. Tô feliz pra caralho, tô adorando pra onde tá indo. Mas, como é que a gente sabe se isso vai continuar acontecendo desse jeito? Então, né? É que, nesse caso, eu também tenho um problema quando eu penso no futuro. Porque eu penso, cara, tudo tem um início, meio e fim. O início tá bom, sim. O meio tá indo legal pra caralho. Eu não sei como vai ser o fim. É esse problema, né? Às vezes o seu hype no início e no meio tá bem legal e o fim quebra total e estraga toda a experiência que você teve antes. Isso é muito comum. Às vezes uma coisa que tá indo muito bem, mas em algum momento vai ladeira abaixo de um jeito que não tem o que fazer. Vocês já tiveram alguma experiência assim, que assim, vocês se decepcionaram muito com uma coisa que vocês curtiam pra caralho e estavam super empolgados, aí sei lá, uma temporada nova, um jogo novo, um filme novo e vocês pensam, ah, maybe not. A pior decepção via hype, você tá querendo? E é isso mesmo, isso, Mugi. Pior decepção via hype, algumas séries que eu acompanho há longo tempo e você nota, cara, já devia ter acabado faz tempo esse negócio, tipo Friends. Tipo, Arquivo X, cara. Não, você olha assim, não. Chega! E agora começa. Chega. Começa a discórdia. Eu pessoalmente acho que Supernatural devia ter terminado há 58 anos atrás, mas tudo bem. Agora, eu vou colocar em pauta então uma boa decepção, mas não foi a pior. Que eu sou um cara que adorava Friends, né? Eu vou dizer que eu fiquei extremamente feliz e hypado quando veio a série exclusiva do Joey Tribbiani, né? Nossa. E, né, foi bem mais ou menos naquela série. Spin-off é uma merda, né, velho? Esse que é o problema. Eu não caí nesse hype, não. É que assim, eu gosto muito do Joey, mas cara, eu acho ele sozinho não sustenta... Acho que nenhum deles sustentaria uma série sozinho. Nenhum deles. É, ali é uma sinergia muito boa entre todos eles, né? Então, casa bem. Se tirassem o Ross, eu não ficaria bolado, inclusive gostaria, mas de resto... Que? Ross é um merda, desculpa falar. Mas anyway, o fato é, spin-offs são esse problema. Às vezes a gente cria expectativa achando que, pô, vai ser legal e tudo mais, é um outro lado desse universo, mas não rola, entendeu? Precisa daquele time, precisa daquela história, precisa daquele grupo. Eu tenho a minha pior decepção com o hype. Qual? Vou falar de uma coisa que, olha, eu acho que é unanimidade, tá? Porque foi um projeto que todo mundo, quando viu ele, pensou que ia ser uma coisa absurdamente foda. Todo mundo apostou foda em cima dele, tá? E ele flopou de uma forma enorme. Enorme, enorme, enorme, enorme. Estou falando de Mighty No. 9. Nossa. Sabia, cara. Sabia. Ai, ai, ai. Mighty No. 9, eu acho que assim, é o sentimento de pra quê mais compartilhado que eu já vi na minha vida. Todo mundo ficou muito bolado com esse jogo. Olha, Mighty No. 9, ele tinha tudo pra ser o sucessor do Mega Man. A Capcom estava meio cagada, não estavam conseguindo dar andamento com quase nenhum jogo. Deu problema naquela época com o playable teaser do Silent Hill novo que ia ter. Nossa, a Capcom tava todo cagado. Aí veio o deus, entre aspas, ali, Keiji Inafune. Keiji Inafune, pra quem não sabe, ele foi um dos principais desenvolvedores do Mega Man, que criou e fez um monte de coisa. E ele chegou e falou assim, olha, eu não tô mais na Capcom, mas eu vou fazer um jogo que a Capcom tinha que fazer pra continuar com o Mega Man. Ele mostrou, cara, foi isso, um Kickstarter absurdo, cara, comoveu a internet toda. A internet toda falou, caraca, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. E todo mundo apostou nele. A internet inteira, tipo, ajudou ele. Ele foi financiado pelo projeto Kickstarter, ou seja, a internet financiou ele praticamente. Foi inclusive um dos Kickstarters que conseguiu atingir a meta mais rápido, né? Eu lembro que foi assim, foi muito rápido. Sim, e foi horrível o jogo. Sendo sincero, a questão nesse caso, não é nem que o hype tava muito acima. É que se a gente tava querendo um jogo que fosse o sucessor do Mega Man, a gente queria no mínimo a mesma experiência que a gente tinha com o Mega Man. E ele foi pior, ele não é melhor do que nenhum Mega Man. Ele não teve nenhuma situação melhor ali. Foi um jogo fácil, foi uma coisa que não tinha aquela dificuldade de Mega Man, foi um jogo que não tinha muito carisma, não tinha nenhuma história por trás. Foi totalmente flopado. E as pessoas ficaram muito putas na época. E digo mais, nossa, eu tô num rage agora absurdo. Põe pra fora. Isso é uma coisa que vocês não veem muito o Mug radiar alguma coisa, porque geralmente o Mug é o cara, tipo, tudo feliz, alegre, né? Digo mais, a Capcom atualmente está lançando Mega Man 11. A demo de Mega Man 11, com a fase única que tem contra o Blockman, ela destrói Mighty No. 9. Só a demo. Cara, eu acho que foi um problema de ego aí também, sabe? Foi um problema de ego. Do Inafune achar que, sim, eu tenho a missão de salvar a série, de resgatar o que ela simbolizava, quando, mano, não era bem assim. Eu acho que as pessoas... Eu não tô defendendo, pelo contrário. Eu acho que foi por babaquice dele mesmo. E ele acabou, assim, achando que ele daria conta, ele salvaria o que a série representava, quando, mano, não ia rolar. Não é tão simples assim, sabe? Não é tão trivial assim. Eu acho que isso deixou as pessoas muito irritadas e com toda a razão. Aí agora a gente vê uma outra proposta de possível sucessor espiritual que tem tudo pra dar mais certo, que é o Bloodstained, né? Que é o sucessor espiritual do Castlevania. Ah, sim. Só que esse, as pessoas estão acompanhando muito mais de perto, né? Acho que tá tendo um diálogo muito mais, sei lá, muito mais responsável com os fãs do que o Mighty No. 9 teve. É que, na verdade, no caso do Keiji Inafune, a gente acreditou fielmente, entendeu? Tipo, meu, é o Keiji Inafune. É o cara que levou e produziu o Mega Man, tá ligado? Tipo, não tinha como dar errado. Só que deu muito errado. Não tinha como dar errado até dar errado. Eu acho que é isso que deixou as pessoas mais boladas. Porque, assim, todo mundo se sentiu meio traído, né, cara? Ufa, olha, eu acho que eu precisava tirar isso do peito, né? Tá se sentindo melhor? Porra, caraca. Mas aí também fica uma lição, sabe? Kickstarter, ele acaba sendo um meio que isso acontece. Eu peguei uma ótima lição de Kickstarter. Kickstarter, não seja hypado por qualquer projeto do Kickstarter. Use o Kickstarter como ele tem que ser. O Kickstarter não é uma ferramenta para você ter expectativas, e sim para ajudar a desenvolvimento. Então, se, digamos assim, eu vou tentar ajudar alguém com o Kickstarter, não porque eu quero receber aquilo, e sim porque eu quero ajudar aquilo a ser feito. Tanto é que, assim, os Kickstarters que eu colaboro não são muitos, mas eu tento ver, principalmente aqueles que, sei lá, tem uma certa responsabilidade pra fazer um certo jabá do último que eu apoiei, que foi o do Lenny the Lion, que é um jogo brasileiro que lida com uma temática de depressão e tudo mais. Inclusive, parece que vai ter demo jogável dele na BGS, e eu quero jogar. Então, assim, é uma ferramenta legal da gente apoiar o desenvolvimento, mas as pessoas acham que aquilo é um contrato e acham que aquele jogo que vai vir vai ser obrigatoriamente a coisa mais maravilhosa do mundo e não se dão conta que tem um risco envolvido. Aí entra o que eu falei na minha apresentação. Muitas vezes as pessoas queimam as coisas pra si próprias. Muitas vezes as pessoas e o hype descontrolado delas acaba sendo. Não é o caso do Mighty No. 9, porque ele foi vendido assim, pela desonestidade, inclusive. Mas tem coisas que as pessoas criam uma expectativa monstruosa e quando não é tudo aquilo, elas ficam boladas. Um exemplo foram os primeiros meses do Pokémon GO. Oh, olha. Então, Pokémon GO é um assunto delicadíssimo, eu sei. Na verdade, eu vou discordar de você, viu, Dri? Porque o Pokémon GO, ele não foi hype que errou ali, entendeu? Na minha concepção, ele conseguiu, inclusive, atender a galera no hype, porque ele continuou, só que ele não entregou as coisas que ele precisava entregar em tempo hábil para manter o pessoal no jogo, entendeu? Sim, esse foi o fato. Mas assim, tanto é que o jogo se recuperou bem até demais, tá com uma player base mais ativa do que nunca, mais gastadeira no jogo do que nunca, inclusive, então tá muita coisa nova. Só que assim, as pessoas estavam esperando coisa demais do que, no fim do dia, era um jogo de celular, feito pra ser casual, feito pra ser simples. E também, eu digo mais, o primeiro jogo de celular que tava, assim, embora já tinham lançado alguns outros, mas esse em desenvolvimento era praticamente o primeiro jogo de celular de Pokémon que a Nintendo tava postando. Cara, nada de primeiro dá muito certo. Sim. Tão certo. Assim. Além do mais, era uma proposta bem ambiciosa. Assim, os caras queriam trazer uma coisa pra mundo real, queriam trazer uma coisa pra realidade aumentada, não é um negócio trivial. Então, assim, é claro que ele foi lançado como um beta, que saiu no lançamento foi um décimo das funcionalidades que a gente tem hoje. Mas muitas pessoas saíram batendo? Muitas pessoas não. Quem criticou mais foram os fãs velhos de Pokémon, que tinham esse problema do hype. Agora a galera que tava jogando só pela zoeira e que muitas vezes se tornou fã depois, adorou o jogo desde o primeiro dia. Se divertiu pra caralho desde o primeiro dia e tá aí jogando até hoje. Mas eu acho que desde o primeiro dia, até os fãs velhos, tipo, estavam bem. O problema mesmo foi, ao meu ver, não foi o começo, foi sim a continuidade dele, entendeu? Sim, nos primeiros meses. Agora ele tá bem mais ativo. Agora a gente percebe que ele está estabilizou, porque é uma coisa boa, uma coisa bem legal. Sim, ele tá fazendo evento direto, toda semana tem, paz, tá bacana. Eu consegui meu Lollapuzzle esse final de semana, inclusive, tô bem feliz, ele é tão bonitinho. Uma coisa que é fácil ver é que o hype ele tem um prazo de validade, né? Então, sim, geralmente o lançamento é o prazo de validade dele. Exatamente. Depois que o negócio já é lançado, por causa da novidade, da expectativa, é comum o hype morrer, sumir. Cara, é muito difícil você ver um hype que continua além da conta. Ah, mas tem alguns sim, sabe quais? Diga. Nossa, depois desse cast, vamos estereotipar Mug Marvete total. Ai, ai. Eu tô falando mal da DC e eu vou falar bem da Marvel agora. Porque filmes da Marvel mantêm o hype. Por quê? Eles estão sempre uma cena pós-créditos, um gancho, que vai fazer você manter o hype pro próximo filme. Ah, mas isso aí não dura o quê? Um mês, talvez, o Mug? No máximo? Não olha dura. Lá, mas então. Mas ele consegue estender um pouco o prazo de validade do hype. Quer ver um? Tipo o Avatar, o filme, né? Cara, aquele negócio foi de boca a boca e se manteve, o maldito hype. A novidade, assim, o óculos 3D, filme 3D. Então o pessoal acabou se estendendo além da conta, a novidade dele, né? É, mas depois que saiu do cinema, acabou, morreu. É, quando vir o segundo filme, não vai ter hype desse troço, não, porque a pessoa já se acostumou, né? E no fim, não é grande coisa, então é pra ver como o hype não faz sentido, na minha opinião. É que... O filme é ruim, e por que que ele se manteve? É, porque é novidade, porque era da hora e... Assim, no caso dos filmes da Marvel, eu entendo por que que eles são assim, porque justamente cria essa continuidade, do mesmo jeito que um teaser de uma temporada nova de uma série que você acompanha há muito tempo, criar essa fidelidade, só que é mais difícil você atrair fãs novos. O hype é pra manter os fãs antigos, e se atrair alguma galera nova, tanto melhor, mas quem realmente pira mais com os filmes da Marvel? Quem assistiu desde o primeiro Capitão América, ou quem começou a assistir agora? Fica a dúvida. Mas quem começou desde o Capitão América. Então. Né? Claro, eles já sabem a fórmula. Eu vou reformular. A Marvel, eles não estendem o prazo de validade do hype. Eles já engatam com um novo hype, na verdade. Pro próximo filme, pra próxima sessão. Um hype diferente já. É, o marketing deles é impecável. Isso a gente não pode falar. Acho que o hype aumenta quando você consegue enxergar um final na coisa. O Guerra Infinita, ele tá assim, tá se encaminhando pra o final desse arco. Mesmo que assim, o universo cinematográfico continue, porque vai continuar por mais 85 anos, vai continuar por mais 85 anos. Mas essa storyline vai fechar no próximo filme. Então assim, a gente tá vendo esses, Guerra Infinita... Esses próximos, eles estão focando para o final daquilo que a gente viu há 10 anos atrás. E começou lá com o Capitão América. Aí o que vai vir daí vai ser uma nova história, vai ser uma nova storyline. Ainda mais se você pensar também que os atores até agora talvez saiam. Sim, provavelmente vão sair. Realmente, é uma situação de encerramento, um hype de encerramento. E eu gosto disso, eu gosto desse sentimento, sabe? Tipo, está acabando. Gosto, mas sofro. Sabe um hype que eu acho que é uma armadilha, um ciclo vicioso? Todo mundo cai nessa? Mas no fim das contas a gente cai no hype. É quando volta algum capítulo do Hunter x Hunter do Togashi. Tipo assim, ele voltou. Beleza. Aí, hiato. Hiato desgraçado. Meu Deus. Aí, meses depois, eu não vou mais seguir esse filho da puta, não. Filha da mãe? Aí, meses depois, vai sair capítulo novo. Ai, Togashi, nunca critiquei. Meses depois? Um ano e meio depois. Meses quando a gente é otimista. Um ano e meio depois, ele volta. Ele é o cara do Berserker também. Ele volta do hiato desgraçado. Agora vai ter final. Não vai ter final, não, amiguinho. Vai demorar pra caramba essa história. Até ele voltar. É um ciclo maldito que o cara faz isso. Eu acho que mangá e anime não consegue me deixar tão hypado assim, tipo, de hype de lançamento e sim hype de acontecimentos, entendeu? Por exemplo, One Piece, puta, aconteceu alguma coisa muito da hora, eu fico conversando disso por meses, tá ligado? Falando, nossa, subiu tal capítulo, cara, não sei o que, mas então, aí já é um hype diferente, tá ligado? É um hype de aconteceu e eu quero falar sobre o que aconteceu com as outras pessoas. Eu nem sei se pode ser falado de hype, tá ligado? Eu acho que é um sentimento com uma raiz parecida. É uma raiz parecida, porque assim, você tá empolgado porque, de qualquer forma, você quer ver de onde a história vai a partir daqui. Onde que a história vai aparecer. É, agora, eu acho mais fácil eu ficar hypado com jogos e filmes. Puta sério, merda. Coisa do gênero assim. Não tanto com anime e mangá. Don't get me started. Eu fico com anime. Quer ver? Por exemplo, ó, estamos no final de setembro. Início de outubro já começa a nova temporada de animes. Tem dois animes que eu tô esperando, ó. Um é a terceira temporada do Index, que já faz uns 7 anos que eu tô esperando essa terceira temporada desgraçada. Aí também você tá pensando em hypes de coisas, aquele hype de coisas que faz muito tempo que não lança. O Index, por exemplo, é um deles, que é uma coisa que eu conheço em animação. Eu sei que dá pra fazer a terceira temporada e eu estou esperando faz há 7 anos a terceira temporada e finalmente vão lançar esse negócio. A outra que eu tô esperando agora pra vir é o anime do Goblin Slayer. Eu acompanho o mangá dessa coisa e eu tô esperando o anime dessa coisa, cara. É um dark fantasy que eu tô esperando faz há muito tempo e eu tô num hype desgraçado. Eu acho que é por isso que eu não entro em hype de eu entro no hype anime. De coisa que eu gosto. É, eu gosto de Goblin Slayer também. Na verdade, eu comecei a ler por causa de você. Você colocou e eu vi. Olha aí. Só que eu não entro tanto um hype, por exemplo, o Slime também, que vai ter nessa temporada, né? Esse eu gosto. É um mangá que eu já leio há muito tempo. E eu já conheço a história, boa parte. Vai ter só ela animada. Eu não sei se eu fico tão hypado com coisa assim, que eu já conheço, sei que vai acontecer, entendeu? Não, eu fico. Eu fico por um motivo. Porque eu quero que as outras pessoas conheçam e fiquem falando delas. É justo. Aí eu fico com aquele sentimento. Pra eles verem que o negócio é bom. Mas agora, se falando de uma coisa, tem um hype, que é o hype da nostalgia. Que é o hype de quando tem um lançamento de uma continuação de uma franquia que, cara, você pensava até que já tava morta, entendeu? Você fala, putz, já não esquece. Puta merda! Esquece, já falei. Tá morto, então não vai acontecer. Ou então você tá esperando muito uma remasterização de alguma coisa. E, cara, todo ano você pensa que vai ter e nunca... E3 de 2015, Mugi, lembra? Então, aí eu vou falar do maior momento de hype meu. E ainda está, porque ainda não lançou. Eu tenho que falar que eu chorei nesse dia. Eu chorei muito nesse dia. Eu fui e eu tava. Eu sou uma testemunha. Eu não tava conseguindo pensar, nem raciocinar direito. Que foi quando anunciaram numa E3 Final Fantasy VII Remake. Eu lembro dessa E3 de 2015. Quem quiser escutar o áudio, inclusive, escutem não. O cast de Final Fantasy pós-créditos, pós-leitura de e-mails. Tá lá o registro desse momento mágico. Pega ele, Seiji, e coloca esse trechinho aqui já que a gente já tá falando. Ok. Eu não acredito que eu vou pagar pela minha língua. Vamos ver. Opa. Segura! Opa. Alguém muta o Mugi? É, o Lila FF7 HD. Pronto, Dri. Gritinho, Dri. Vai gritinho. Cala a boca, Mugi! Caralho! Pronto. Mano! Todo mundo surtando agora. O Mugi acabou de... O Mugi acabou tendo um orgasmo. Funcionou, né? O Mugi tá molhadinho. Eu não acredito nisso, velho! É, Dri. É isso mesmo. Padrão Dri, né? Tá queimando a sua língua. Queimou a língua. Cadê o Claude? Cadê o Sephiroth? Mano. Parabéns pra Square que quer extorquir dinheiro de todo mundo. Ai, essa arma. O Barret. Ai, caralho. O Claude, caralho. Puta que pariu! O Nomura também deve estar com o cu cheio de grana, né, cara? Esse cu dele tá podre de rico. Não vale nada! Blade First, o PlayStation 4! Mano, eu preciso de um Play 4! Tem o trabalho dele, ele agora vai comprar muito. Aí, a galera tá pirando, mano! O que vai ter de gordo se jogando da janela? Cadê o Fer? Ele mandou... O Fer mandou... um áudio. O microfone. Remake. Remake, é. Eu não consigo... Remake. Como assim? A galera tá puta lá na plateia. É, cara. É o que vocês... Pera aí. Ah, vocês querem jogo novo? Vocês querem Kingdom Hearts? Foda-se, estamos remake da parada. Eu não tô acreditando nisso. É, vocês pediram tanto. Toma agora esse jogo. Necessário. Puta que pariu esse Final Fantasy, velho. Vale o podcast só... agora, olha. Põe a pau. Na boa. Calma, cara, a gente tá achando que vai ser um gameplay Final meia... Fantasy mimimi. Olha, põe na pausa disso aí, o remake tá vindo. Jogo novo que é bom nada, né? Mano, foda-se. Mano. Velho, eu tô meio que assim... Eu tô... Mano... Mugi, você tá bem? Não. Você quer um abraço? Eu quero. Cara, sério. Sabe por que eu não falo nada, velho? Porque assim, com todo... Eu admito que me pegou de surpresa, Sabe que eu fico triste com os indie games. Coitados dos indie games. Montagem de indie. Pobres indies. Olha aí. Pobres. Coitados. Sabe qual é a boa notícia? Eu gravei todos esses surtos. Olha que maneiro. É... Turn down for what? vou falar que foi uma das situações que eu falei, cara, eu não acredito que tá acontecendo isso. Porque toda E3, cara, toda E3, as 5 E3 já passadas, eu pensava, meu, essa é a E3 que vai ter o remake de Final Fantasy VII. E toda vez que a gente falava, para com isso, Mugi, não vai sair, não vai sair. Aí depois, essa é a E3 que vai ter o remake de Final Fantasy VII. Nessa E3, eu até falei, ah, se tudo der certo, tem o remake do Final Fantasy VII. Mas eu não tava já acreditando, sabe? Eu não era. E, mano, mandaram, cara. Nossa, eu fiquei pilhado. E estou, até hoje, pilhado. E tanto é que eu comprei um PS4 só esperando a porra do Final Fantasy VII ser lançado pra poder jogar. Eu não tô em posição de julgar por um motivo muito simples. Em 2015, foi o Mugi dando chilique por conta do Final Fantasy VII. Em 2013, fui eu com Kingdom Hearts. Foi um chilique ainda mais ridículo. O fato é que eu entendo muito esse sentimento, porque são séries que acompanham a gente por muitos anos. Inclusive, eu propus o tema dessa gravação por um motivo muito simples. Essa semana, saiu uma batelada de novas informações sobre Kingdom Hearts 3, que, como vocês sabem, vai sair em janeiro, mês do meu aniversário. Ou seja, é o universo dizendo, Adriele, você vai jogar esse jogo quando ele sair. Inclusive, uma capa bolada. Puta, que capa linda, velho. Que capa maravilhosa. Com um relógio de 13 horas confuso. Com um relógio, ó, e os números estão fora de ordem. Os números estão fora de ordem, isso deve significar alguma coisa. E eu tenho certeza que tem a ver com aquelas peças de xadrez do começo do filme, do começo do trailer. Mas não vamos falar sobre isso. Altas teorias daquela capa já, altas teorias. Mas o fato é que Kingdom Hearts, Final Fantasy, são séries que são muito importantes pra gente. Pô, eu tô seguindo Kingdom Hearts há 10 anos. Então, assim, é o que a gente falou do hype do final. Estão falando, ah, tudo bem, vai continuar e blá blá blá. Mas essa storyline, a gente tá vendo o final dela, a gente tá enxergando o final dela. Independente do que acontecer, a gente quer acreditar que vai ser um final à altura de toda a experiência que a série passou pra gente. Então, assim, não é simplesmente, ah, vai ser da hora e tudo mais. Não, é diferente. É mais do que simplesmente, ah, vai ser da hora. E isso, sendo muito sincera, também me dá muito medo. Porque tem uma chance, e não é uma chance pequena, de ser uma bosta. Nossa, assim, aí volta no que eu falei antes. Vai ser bom. Mas será que vai ser tão bom quanto a gente tá querendo que seja? Eu não vou tentar ser otimista de novo, porque dessa vez eu vou tentar aprender com meus erros. Eu ia falar agora. Não tem como dar ruim. Aí eu lembrei dessas mesmas palavras alguns instantes atrás. Aí eu lembrei de Machine Number 9. Aí eu falei, é. Meio que tem. Eu realmente quero que seja tudo isso que foi mostrado. Porque só de gameplay, cara, os gráficos. A música tema. O movimento de grama. Cara, uma coisa, desde eu ter começado a jogar Zelda Breath of the Wild, eu fiquei fascinado com movimentos de grama. O movimento da grama em Kingdom Hearts 3 é lindo também, cara. É muito bom, muito bem feito, cara. Nossa, tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. E assim, eu vou ser bem sincera, eu escolhi ser Alice. Eu escolhi acreditar que vai dar certo pra caralho. E se não der, eu vou chorar depois do mesmo jeito. Eu descobri, com Final Fantasy XV, eu cheguei a uma conclusão muito curiosa. Eu não sou uma pessoa exigente. Mesmo que não seja a segunda vinda de Cristo, que provavelmente não vai ser, eu vou achar da hora do mesmo jeito. Então, assim, eu só espero que seja uma experiência legal, entendeu? Eu não tô nem aí pra... Ah, mas as críticas falaram que tava esperando... Foda-se. Eu quero que seja um encerramento pra minha experiência com esse jogo que seja da hora. O resto é o resto. Mas é uma sabedoria que a gente não adquire fácil, não, viu? Eu vou falar que, assim, o universo de hype é uma coisa que pode te deixar muito feliz também. Porque você pode começar a conversar com outras pessoas que você antes nem conversava. Por exemplo, a gente tá hypado aqui com Final Fantasy, hypado com Kingdom Hearts. Aí você acabou de conhecer uma pessoa. Vem, aí fala, não sei o que é lá, Kingdom Hearts. Aí você escuta assim, a pessoa, ô, Kingdom Hearts, você gosta? Não gosta? A partir daquele momento, você se tornou o melhor amigo da pessoa. Sim, sim. Você começa a conversar com muito e entrar e vai num loop sem fim. E eu acho que é assim que as fanbases começam, inclusive. Mas eu acho que tem um bom lado do hype também aí, em muitas coisas. Ah, sim, com certeza. Quer ver um hype que está vindo com força agora, e é o maior hype que eu tô esperando agora, próximo mês, tirando os dois animes, que é o início da nova temporada do Doctor Who, a Doctor Mulher. Nossa. A Jodie Whittaker. Cara, vocês vão escutar toda hora esse papo aqui. Eu posso falar uma coisa aqui? Fala. Pra mim, tinha que mudar agora e chamar ela de Doctorine. Caramba. Assim, ó, começou ano passado com a despedida do Capaldi, Peter Capaldi, e a ideia é quem vai ser o novo Doctor? Porque sempre troca o Doctor. O personagem mantém, mas o ator muda. E fica as apostas. Cara, poderia ser uma atriz, uma mulher, porque ele deu algumas indiretas durante. Pode ser uma mulher. Veio aquele anúncio, explodiu a internet, cara, todo mundo ficou super hipado. Os fãs de verdade, que entenderam a mensagem, ficaram felizes pra caramba. Veio o episódio de Natal, que veio a primeira participação de pouquíssimos minutos, porque quando estrear a temporada pra valer, cara, a internet vai explodir de novo, porque é um feito inédito pra Doctor Who. Esse negócio que já tem mais de 50 anos e a protagonista, a Doctor, agora é uma mulher, cara. Então, eu tô no hype desgraçado pra ver esse negócio. Vai vir logo os fãs, que eu sei que tem um monte, vão falar bastante. Aguenta a internet, na boa, aguenta. Atualmente, as coisas que eu tô hypado, muito hypado, tirando Final Fantasy, né, tipo Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3, eu acho que se resume a uma coisa: Nintendo. Eu estou fazendo uma alta análise minha há um tempo, inclusive, sobre isso. Porque antes eu nunca me considerei nem nintendista, nem sonista, nem caixista. Eu sempre me considerava um cara que abraçava o mundo. Certo. Que eu falava assim: porra, não seja nintendista, goste de tudo, só porque você só tem Nintendo, veja também o lado da Sony, da Microsoft, não sei o quê. Eu estou quase a falar que eu estou virando nintendista mesmo. Por quê? Eu acho que a Nintendo quer me agradar. Não é possível. É, eu vou falar que a E3 da Nintendo desse ano não foi lá essas coisas, tá? Não me entregou tanta coisa quanto eu esperava. Entretanto, há uns dias atrás, a gente teve uma Nintendo Direct, que foi, ó, rapaz, menino, foi uma Nintendo Direct que, pra mim e pra muitos, ela foi melhor do que a Direct da E3. Atualmente, o console da Nintendo, que é o Switch, o console principal, ele é um híbrido, né? É, ele tá recebendo muitas críticas por só ter port do Wii U, não ter tantos jogos. Eles mandaram um batalhão de coisas. Mandaram alguns ports também merecidos, mas tem coisa muito boa vindo aí. Continuações de jogos que a gente queria. Vai ter Luigi Mansion 3. Eles fecharam a Direct com a continuação de Animal Crossing. Tem uma fanbase absurda pra Nintendo. Eu não estou dentro dessa fanbase, mas eu gostei. Eles estão alimentando quem quer Nintendo, entendeu? Smash, cara, eu não gosto de Smash, mas eles estão pra lançar um Smash com muitos personagens, menos o Waluigi. Coitado, tá sempre fora. Menos o Waluigi e o Samus. O Waluigi e o Wario. O Wario entrou, mas o Waluigi não. Eles anunciaram muita coisa, mas principalmente, vamos voltar a falar de Final Fantasy. Eles anunciaram um batalhão de jogos de Final Fantasy que já existiam vindo para os consoles da Nintendo. E isso, para um pessoal que acompanha a Nintendo, é uma coisa de chorar, porque desde a época do SNES até atualmente, a gente só teve, se eu não me engano, pra Nintendo, uns 3 ou 4 jogos de Final Fantasy. Foram os spin-offs. Crystal Chronicles, por aí vai. Exatamente, são spin-offs. Não tinha Final Fantasy da série principal em Nintendo, em console da Nintendo. Tanto é que o que o pessoal fala, que a Square era tretada com a Nintendo. Eu não sei se isso realmente é rumor, é verdade, mas se falava muito disso na internet. E cara, se vocês acham que tinha alguma treta com a Nintendo Square, nesse momento você pode ter certeza que não existe mais. Que vai faltar Final Fantasy Crystal Chronicles, porque já era de GameCube, né? Tipo, e ele tá voltando já pro Switch. Final Fantasy XV, Pocket Edition. Mas vai ter um Final Fantasy XV, né? É, porque o 15 regular, o Switch não ia dar conta de rodar. Não, foi mal. Concordo. Inclusive, o Pocket foi provavelmente pensado pra Switch. Mais do que pra celular, o Pocket foi pensado pra Switch. Concordo. World of Final Fantasy Máxima. Olha, essa é um parada de um jogo que eu acho absurdamente foda. E olha, ele rodar no Switch, curti, porque ele é pesadinho, viu? É bem legal. É, vai ter Chocobo Mystery Dungeon Everybody, tipo a continuação do Chocobo Mystery Dungeon que teve. É, Final Fantasy XII Soul Jake Age, ou seja, é um remaster de Final Fantasy XII. E aí a gente vai ter Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X, Final Fantasy X-2 de volta, entrando para o Nintendo. Lindo. Ó, preciso registrar uma coisa. Pau no cu da Square, que ignorou Final Fantasy VIII, assim, pleníssima, ignorou um dos melhores jogos da série. Não sei porquê, não sei qual é a treta, porque nunca ganhou remaster, nunca ganhou edição HD, o caralho A4. Só ficou esquecido no churrasco. Então, Dri. Tô triste com isso? Bastante, inclusive. Calma, Kokoro. Mas tudo bem. Kokoro. Porque... Não, mas parece que é realmente uma treta com a versão HD. Os que saíram pra Switch foram os que ganharam versões HD e... Não, mas calma, Kokoro. Pelo que falam... Isso tudo entra na minha teoria que a gente vai ter em remake de Final Fantasy VIII. Eu quero acreditar nisso. Eu acho que não saiu uma edição HD mesmo, acho que por causa daquele minigame, daquele joguinho de Chocobo, sabe? Que eu acho por isso que não ganhou nenhum port, alguma coisa assim. Foi pelo menos foi uma explicação que deram que fez sentido, mas não vou mentir não, tô triste. Eu sei que assim, 5 pessoas gostam do Squall e eu sou uma dessas 5, então eu queria que meu menino voltasse a brilhar, mas tudo bem, segue o baile. Beleza, bem, eu falei bastante, desculpa, gente. Às vezes quando não, o hype é grande, você vira um mug, entendeu? Isso aí, tipo, para de falar e... Mas eu acho que isso é legal, porque assim, a gente falou o que acontece quando o hype não é atendido, mas o que acontece quando aquela história corresponde às suas expectativas? Né? É lindo. Velho, é uma sensação... Tipo, você termina aquela série, aquele anime, aquele jogo, aquele livro, você coloca as coisas na mesa e pensa, cara, como é bom estar vivo. É essa sensação. Tem coisas boas, realmente. Nossa, cara. Quer ver uma notícia que veio recentemente? E tem gente que vai gostar disso. Foi anunciado recentemente que a Netflix vai fazer um live action decente agora do Avatar, do Last Airbender, cara. Hype e medo aí estão andando lado a lado, né, querido? Então, mas é um hype, porque você pega o que você tinha antes de live action, que era uma porcaria. Agora você pega algo com a assinatura da Netflix, cara. Então, espera algo mais decente. Pelo amor de Deus, né? Mais do que ter a assinatura da Netflix, o fato de ter a mão dos produtores originais é muito importante, porque assim, eles vão manter a visão que eles querem, sabe? Mas mais do que isso, acho que o que deixou o pessoal empolgado foi quando anunciaram os livros de Kyoshi. Que vão ser livros mesmo, a galera não ficou tão feliz que queria uma temporada, mas porra, vamos ler a história da Kyoshi, sabe? É. Verdade. Eu acho que assim, tem muita coisa legal que tá sendo anunciada, né? E a gente vê isso muito nas fanbases de desenho. Pô, quando anunciaram o filme do Steven Universe. Olha, Steven Universe. Universe é uma fanbase que sofre com hype por conta própria. Tudo bem que começa dos caras lançarem os episódios em blocos de 5 episódios a cada 58 anos, né? E assim, cada um desses blocos é uma revelação e a cada revelação dessa pessoa fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sabe? É muito doido. É muito, muito, muito, muito doido. Não, tem coisas interessantes. Quer ver outra novidade? Tipo, já tá saindo mais anúncios do terceiro filme do Como Treinar Seu Dragão. Anúncio de que esse filme é o último. Então, olha outro hype também que chega aí. Eu não tô pronta. Eu também não tô pronto, Dri. Também não tô pronto. Não quero me despedir do Banguela. É o hype do eu não estou pronto, eu vou sofrer muito. É o problema das finalizações. A gente quer ver o final das nossas histórias. A gente quer ver como elas terminam. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente sofre quando elas terminam, né? E sei lá, cara. Eu quero que seja bom. Eu quero que seja bom. Mas assim, como Treinar Seu Dragão é uma série que eu boto fé. Eu acho que vai ser muito difícil eles estragarem as bases que a série lançou. Menos improvável do que assim, coisas bem mais ambiciosas. Mas, mano, nem vai doer muito isso. Eu pessoalmente acho que ele não vai trair as nossas expectativas de acordo com como tá seguindo, né? Então acho que não vai ser aquela decepção. Mas eu já tô entrando também naquela linha de que eu vou tentar ser um pouco negativo. Ativista, mesmo que no, é uma série que eu amo de coração. Ah, mas eu não quero me machucar, não. É complicado isso. Eu tô preparada pro que vier, cara. Eu acho que, assim, a gente aceitar que pode ser ruim é importante. Mas eu acho que é engraçado porque a gente tá vendo o final de muitas histórias, né? E faz a gente pensar o que vai acontecer quando as nossas séries favoritas estiverem chegando perto do final. A gente vendo o final delas chegando. Eu tô sentindo isso agora. Assim, uma das perguntas é qual que é a coisa que você tá mais esperando. E, assim, a resposta mais fácil de todas. Kingdom Hearts 3. Eu tô esperando por essa merda há 10 anos. Então, assim, eu tô sentindo o gostinho das lágrimas quando subir Don't Think Twice nos créditos. Eu sei que vai acontecer. Mas é muito interessante a gente ter essa experiência, né? A gente vê as séries, as histórias que a gente tá acompanhando chegando ao final. Eu tava conversando com um amigo meu que ele teve isso com o Naruto. Assim, goste ou não goste de Naruto, querendo ou não, foi uma coisa que marcou uma geração inteira, né, cara? Chegou um ponto que até eu que não acompanhava Naruto, até eu que não ligava pra Naruto, eu tava bolado que já tava acabando, entendeu? É porque é uma geração já, né? Tipo, que viveu com isso, né, cara? É o hype que ele tem duas pontas, o do começo e o do final. No começo a gente tá num momento. Quando a gente acompanha tudo, a gente quer ver o final, a gente tem o hype também. Ou é o final que você tá esperando muito, porque você adorou acompanhar, ou aquela coisa, quero ver como acaba, porque eu quero só saber como acaba esse negócio, pelo amor de Deus, chega, né? Eu preciso fechar esse capítulo da minha vida. Exatamente. É mais ou menos isso. Foi isso comigo com Naruto, foi isso comigo com Bleach, foi isso com Fairy Tail. Os três foram uma porcaria. Foi isso com Reborn, foi uma porcaria também. Eu tô contigo aí. É uma página virada da minha vida. Chega. Não, mas, ó, eu vou falar que Naruto terminou até bem, tá? Comparado a todos. Terminou ok. Devia ter terminado mesmo, mas segue o baile, né? Pra mim fez sentido. Bleach não fez sentido. Fairy Tail não aconteceu nada de drástico. Reborn foi uma negação, ó. Cara, protagonista bunda mole. Caramba, raiva. Um anime que me deixou no hype e eu não tava esperando que eu ia ficar no hype, porque é difícil você ficar hypado pro negócio que você tá maratonando, mas tudo bem. Yuri on Ice. Ah, foi maravilhoso. Assim, eu não sei se é uma característica dos animes de esporte no geral, mas eu queria muito ver aquele torneio final. Eu queria que todo mundo ganhasse, porque chegou num ponto que eu tava gostando de todo mundo, sabe? E assim, eu queria que todo mundo ganhasse, eu queria que meu ATP acontecesse, porque era de se esperar, né? Mas assim, o fato é que Yuri on Ice, ele me deixou assim, porque a história foi construída de um jeito que ela trazia expectativa, né? Trazia aquela vontade de ver o que ia acontecer, trazia aquela vontade de ver, poxa, como eles vão resolver isso, como eles vão lidar com os conflitos deles, querer ver quem ia ganhar cada torneio, querer ver quem ia conseguir cada vitória. Então, assim, era muito legal. A gente, mais um momento de propaganda, nós temos um cast sobre Yuri on Ice, lá vocês vão entender por que o JJ é um personagem muito foda, que merece mais carinho do que recebe, mas tudo bem. E outra coisa que me deixou no hype foi duas coisas relativas a Yuri on Ice. Primeiro, quando ia sair aquele curtinha do Yuriu e do Otabek. Que assim, lançaram um teaserzinho e todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, não sei. Foi um negócio de um mês, mas foi muito bom e valeu a espera, porque foi um capítulo de mangá muito bonitinho, foi um curta muito legal. Fanservice puro, mas... Agora um hype que eu vou ter vai ser quando chegar o final de One Piece. Cara, vai ser um hype generalizado, desgraçado. Daqui a uns 20 anos, talvez. Peraí, madeira, né? Madeira. Final de One Piece não se fala. Posso falar uma coisa que a gente não abordou de hype aqui? A gente tá falando sempre de hype de assistir, ler, de acompanhar. Mas a gente não falou até agora em nenhum momento do hype da compra. Aquela sensação de você ter comprado e esperar chegar o negócio, esperar e chegar realmente, você pegar, abrir e ver que tá lá e poder usar o que você comprou. Minha vida de muambeira do AliExpress, resumida em uma frase. O hype de acompanhar no site ali do correio, da entregadora, está indo pra residência. Opa! Putz, nossa, aquilo é lindo de se ver, cara. Gente, vocês não comprou muita coisa da China, né? Porque isso é uma merda. Você fica 2 meses esperando essa bosta chegar. Aí tem notícia. O carteiro foi assaltado. Ah, droga. Olha o hype. Greve dos Correios. Que merda. Não, mas tem esse negócio de hype de compra que eu acho muito, muito foda também. Por exemplo, não foi da China. Não demorou tanto, mas demorou um pouquinho. Demorou uma semaninha. Eu comprei no final do ano passado, na Black Friday, um Note novo. Um notebook novo. Samsung Odyssey. Não somos patrocinados pela Samsung antes de qualquer coisa, mas é um Note. Lindo. Patrocinar nós, Samsung? É, se quiser nos patrocinar, Samsung, é à vontade. Mas olha, é muito bonito. E quando eu abri ele, caixa toda branca, abriu ele preto, detalhe vermelho. Falei, nossa, que coisa louca. Fiquei, tipo, amando ele, tipo, abraçando o meu notebook. É uma sensação muito boa também, cara. É uma sensação de um hype. E você vê que ele, tipo, era tudo que você esperava. É uma coisa muito boa também. Ah, eu digo mais coisas. O hype da vida, cara. Tem um monte de coisa que deixa te hypado. Por exemplo, quando nasceu meu sobrinho, nossa, como eu fiquei feliz pra caramba. Ah. Eu tava num hype desgraçado pra nascer ele. Ah, cara, vai nascer. Nasceu, parou tudo. Tô indo pro hospital ali, meu sobrinho, chega, acabou. Não vou fazer mais nada depois. Eu vou falar que eu fico hypado para eventos de aniversário do pessoal da staff, da equipe. Por exemplo, todo aniversário do Rods eu fico hypado pra poder ir. É, aniversário da Fer, Player, aniversário do Kiba, do Panther, todo mundo ficou hypado pra esses eventos. Eu adoro. Eu fico na expectativa. Caraca, tá vindo. Vocês falaram de compras, isso me lembra de uma outra coisa que me deixa deixando um certo hype, que é quando você tá esperando certos eventos. Vocês falaram de aniversário e tudo mais. Uma coisa que me deixa num modo hype muito fodido é quando eu vou estrear cosplay novo. Aí, ó. Ah, porque aí, assim, é muito trabalho, é muita dor de cabeça. Os meus são feitos na gambiarra total, então assim, a chance de dar alguma merda é grande. Então fica o hype e o risco. Você fica, nossa, que da hora, vou estrear meu cosplay novo, por favor, não desmorone na hora do evento. Você fica o tempo todo dividido entre esses dois estágios. E é foda, sabe? É uma sensação legal de, no geral, você apresentar um trabalho que você fez. Você querer que as pessoas vejam, você querer que as pessoas deem as opiniões delas e tudo mais. E ao mesmo tempo, não estando pronto pra críticas ou não estando pronto pra problemas, entendeu? Você tá contando sempre, vai dar tudo certo, mas sabe que a chance de não dar certo não é pequena. Mas, geralmente, vou te falar, Adri, mesmo que se você estiver não contente, você vai ficar não contente pensando, tipo, que você não conseguiu atender às suas expectativas. Vou te falar que você vai ter atendido, mesmo assim, as expectativas do público. O público vai gostar. E aí você vai ver que mesmo que o seu hype não tenha se concretizado pelas suas expectativas, às vezes seu hype é concretizado pelo público, entendeu? Até aqui, né? A gente vê isso. Quando tem aquele episódio que a gente sabe que vai ser muito foda, a gente fica nesse limbo, né? Fica naquele hype de lançar, fica naquele hype das pessoas ouvirem, darem as opiniões, ou você fica com aquele medinho de, tá, e se todo mundo achar uma bosta, a gente vai fazer o quê? Abraço. Né? Ah, é? Sim, olha, fica uma confissão. A gente tá fazendo essa merda há 6 anos e isso ainda é um sentimento muito real pra algumas pessoas do site. Vulgo eu. Olha, ainda mais quando a gente fala de temas que, pra nós, a gente tem como temas queridinhos, né? Por exemplo, eu quando falo de One Piece, a Adri quando fala de Kingdom Hearts, o Sage quando fala de Arquivo X, por aí vai. Ou até temas que são muita responsabilidade, né, cara? Tipo, a gente sabe que fez um trabalho legal, poxa, a gente se dedica, mano. Mas aquele 1% de dúvida, né? Fica aquela coisa... Eu fico me perguntando, como é que os criadores dessas séries que a gente citou aqui ficam? O Kenji Inafune, ele deve estar que nem um avestruz ou ema, não sei qual que faz isso, mas com a cabeça enterrada na terra até agora. Pois que fique lá e não saia mais, otário. É, espero que fique assim. Exatamente. Agora o resto tá tudo bem. É, o Igarashi provavelmente deve estar daquele jeito que não passa uma agulha, né? Porque tá todo mundo com muito hype pro jogo dele, mas ainda com um gostinho amargo do Mighty No. 9 na boca. Então acho que pra... Eu não queria ser esse cara, nesse momento. O Togashi que deve estar também no hype assim, ah, vou lançar. Sabe quem deve estar mais no hype? É o editor dele. Quando ele chega na mesa dele, vê, opa, tem capítulo novo. O editor dele deve mandar rezar uma missa cada vez que sai um capítulo novo dessa merda, né? Cada vez que ele chega na mesa dele, tenha capítulo novo na minha mesa, tenha capítulo novo. Chegou. Chegou. Finalmente vou poder pagar minhas contas. Bom, pra finalizar, a gente vai aqui jogar um momento de sabedoria. Como lidar com a decepção? Nós vamos deixar nossos conselhos pra vocês, que eu tenho certeza que tem a sua série do coração, que vocês estão no hype também, que vocês estão compartilhando 85 coisas sobre ela. Ó, eu vou falar o seguinte, como lidar com a decepção em 3 passos. Passo 1, pegue um sorvete na geladeira. Não, aí você vai encontrar o pote de sorvete no seu freezer, vai estar dentro do feijão. Olha o hype mais pra baixo ainda. Passo 1, então. Compre sorvete na padaria. Que aí você certeza que é sorvete. Passo 2, coma o sorvete. Passo 3, ache um novo hype. Pronto. Caramba. Porque eu acho que, assim, eu vou falar de uma coisa que eu nem sei se eu tô falando certo, mas muitas pessoas falam sobre relacionamento, falam o seguinte... Pra você esquecer um relacionamento, você começa outro. Eu não sei se pra relacionamento isso tá certo ou não. Só estou colocando um exemplo. Mas eu acho que na melhor situação de hype, que não é uma situação tão apegada, uma não coisa, é seu ex. Né, uma coisa mais sossegada, eu acho que você substituir um hype que deu ruim por um hype que ainda está para acontecer um novo hype, é uma ótima situação. A sabedoria é, sempre tenha um hype. E conhecimento. Não, sempre tem um hype. Você vai imaginar o seguinte, Capitão América falando com o Bruce Banner. Bruce, como você consegue aturar tantos hypes? Aí o Bruce fala, esse é o meu segredo, Capitão. Eu sou sempre hypado. Ok. E aí você vira o Hulk. Sei. Cara, uma das coisas que eu falei, seja negativista. Nossa, eu gosto que vocês vão pra lados opostos. Porque é o seguinte, se for uma decepção, você já vai estar conformado. Cara, eu já sabia que vai ser uma merda. Não é novidade nenhuma. Agora, se você foi aquele cara que tá inocente, feliz, assim, estou hypado e vai ser muito bom, e foi uma decepção, mas xinga pra caramba. Vai na rede social, vai com seu amigo, xinga aí esse troço que você viu, para com esse negócio e vai atrás de outra coisa, mas já vai preparado. Prepara pro negócio. Foi uma decepção uma vez, a outro hype pode ser uma decepção também. Então já se prepara nessa questão, ó. Não gosto de lidar com decepções, cara. É uma merda. Te frustra e você dá vontade de xingar e nunca mais querer falar do assunto. Ah. Eu vou num caminho diferente desses bonitos, que é o seguinte. Abram o coração. Infelizmente, eu sei que a gente passa muito tempo esperando as coisas, querendo que elas sejam perfeitas, mas muitas vezes a gente tem que tentar tirar o melhor da experiência. Tá, não foi aquilo que você passou anos esperando, mas tem certeza que não tem nada de bom que você possa tirar daquilo, nenhuma memória legal que você tenha criado daquilo? Porque é um jeito de você não envenenar suas próprias coisas, sabe? Então, vale a pena a gente ser um tão menos exigente, mas talvez um pouco mais aberto pra novas experiências. Tradução da sabedoria da Adriele. Tá no inferno? Abraço capeta. Porque assim, você pode ser o cara que vira hater e você só vai reclamar e você vai ficar puto porque você quer. Ou você pode ser a pessoa que pensa, tá, tem um monte de defeito. Mas pô, teve isso legal. Então no geral, pode não ter sido tudo que eu queria, mas ainda deu pra tirar coisas boas. Então você vai ficar menos puto. Então vamos ficar menos putos se a gente puder evitar, né? Pô, parece que as pessoas querem ficar bravas, cara. Tente aproveitar o que você pode. Aproveita a viagem, velho. Não custa. Bem, é isso, certo? Ah, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Aproveitem o hype. Aproveitem o hype. É uma sensação boa. É gostoso demais. É gostoso você esperar por alguma coisa. Eu nem sei o que gera essa sensação. Se é adrenalina, euforia, o que que é, mas... é uma ótima sensação. É isso, galera. Muito obrigada por terem escutado. Nos acompanhem. Nós falamos de algumas séries que, spoiler, nós vamos voltar a falar no Projeto X em algum momento. Fica aí no ar o questionamento. Fiquei no hype. Fiquei no hype, inclusive. Hype. Mantenham o hype. Mantenham o pedido pra se alguém souber de uma forma eficiente de induzir um coma pra pessoa só voltar em janeiro, por favor, falem comigo no PVT, eu preciso saber disso, né? Meu cachorro me pediu pra perguntar. Conversa com ursos. Conversa com os ursos, eles invernam. Vou conversar com eles. Se isola numa montanha, Adri. A chance de eu achar o Cabo da Ciolo lá perdido orando é grande se eu fugir pra montanha, né? Ih, droga. Enfim, tem isso também, né? A gente cai no hype pra fugir de certas questões que eu não tô querendo pensar no nosso... mas tudo bem. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado. Mandem e-mails, mandem comentários. Guardem os nossos próximos temas, porque tem muita coisa legal pra chegar esse semestre. Eu deixo aí um pequeno spoiler. Já emendando, porque já vai vir um caixa de entrada aí, mas mesmo antes do caixa de entrada, eu já quero falar agora. Seguinte, tanto minha pessoa quanto o Fer estamos fazendo alguns projetinhos de gameplays. Eu estou fazendo projetinhos com gameplays em vídeos no YouTube, então acessem www.youtube.com/canaldomug, se eu não me engano tá assim, e o Fer tá fazendo Twitch, eu não lembro. Eu vou deixar os links das descrições aí. É isso, galera. Então vocês estão vendo, a gente tá com muita coisa nova, então entrem no hype pela gente também, porque a gente quer que esse semestre seja legal, porque nós temos coisas boas pra lançar. Galera, é isso, beijos. Fiquem com a caixa de entrada aí, até mais. Falou. Falou. Caixa de entrada. Já, la, la, la, la, la. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, e começando esse caixa de entrada, vamos dar os nossos recados básicos de sempre. Para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via algum outro lugar e não conhece o nosso site, acessem a gente em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também o nosso Twitter no @projetoxpodcast. alguns recados importantes. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 50 sobre animes de outubro 2018, no qual o Jin e eu, a gente falou de alguns animes que a gente está esperando para a próxima temporada, que começa em outubro. Então vamos lá, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 124 sobre Cover Songs Parte 1, no qual a gente falou sobre algumas músicas famosas que o pessoal não sabia que na verdade são músicas covers. Então vão lá, escutem essa playlist e tem algumas boas surpresas também. Complementando aqui o que o Mugi falou na edição desse podcast, o Mugi e o Fer, eles também têm canais de streaming. Então a gente vai falar um pouco deles e passar os links. O Mugi tem o seu canal, o canal do Mugi, que mostra ele jogando Pokémon. Então vocês vão ver 30 minutos de vídeo ele jogando, você vai ver, bem legalzinho. Qualquer coisa vocês procuram ele no canal dele, né? Canal do Mugi, ou como usuário também, Sr. Mugiwara. Os vídeos dele, o Pokémon Omega Ruby Extreme Randomizer. Vou deixar o link na postagem. E também tem o tweet do Fer, o Rafael Fer, que ele mostra ele jogando alguns jogos de PC ali, né? Então tá lá ele se divertindo com uma galera. Só procurar ele também em twitch.tv/FerRafael, né? Deixar o link também na postagem, tá bom, galera? Com mais recados dados, vamos às nossas leituras de e-mail. Na verdade, só temos um e-mail. Na verdade, não é nem um e-mail, um comentário. Um comentário com o feedback do último podcast, que foi Histórias de Viagem, a parte 2. E a mensagem aqui do Alex Tavares, que ele fala: eu gostei demais do episódio, queria ter boas histórias de viagens, mas não tive tantas viagens assim para contar. As que mais me marcaram foi quando fui para a Argentina, por ser minha primeira viagem internacional e também primeira vez que viajo sozinho. Quando fui para o Rio de Janeiro e nesse ano que fui para Portugal, primeira vez na Europa, e sem falar que fui para assistir a um festival que iria acontecer por lá e foi a realização de um sonho. Aê! Sem sombra de dúvidas, a melhor viagem que tive foi essa para Portugal, apesar de ter uns 2 dias que entrei em desespero por me sentir mega solitário e por ter passado muito frio. É, isso acontece, gente. É, infelizmente. Bom, para isso, me diverti bastante. E a pior viagem, acho que seria uma vez quando criança eu tinha ido para Ubatuba, mas acabei me queimando muito no sol e pegando bolha na pele. Bom, foi chato, mas nem é o que temos quando vamos para a praia e esquece o protetor. Agora planejo uma nova viagem, mas não sei se vou para os Estados Unidos ou faço um mochilão para a Europa. White people problem. Provavelmente farei a segunda opção mesmo. Cara, eu aconselho, faz um mochilão na Europa, porque é mais fácil de viajar por vários países ali, pega o trem, é mais barato do que pegar avião. Cara, mas é de boa, dá para viajar legal, cara. Bom, desculpa o comentário longo, até mais, pessoal. Imagina, valeu Alex Tavares por todo esse comentário aqui. Que maneiro toda a sua história. Continua acompanhando a gente, mandando um comentário ou um e-mail também, né? Ah, valeu por tudo. E pra terminar esse caixa de entrada, mandando um abraço pra galera que mandou comentários também em outros podcasts. Então, abraços para o Rafael Taira, pro Jonatas da Silva e pro Leandro Lima de Araújo, que também tá esperando pela terceira temporada do Index. É, cara. Opa, opa, opa. Valeu por tudo, galera. Muito obrigado, falou e até mais. E tchau. Pro Mugi? Switch, peraí que tá tocando meu telefone. Alô, alô, Mugi? Alô, alô, Mugi? Oi, paizinho. Mugi. Mugi, se você pode nos ouvir, pra... Desculpa, posso te ligar daqui a pouco? Eu tô cagando. O quê? Mas, hein? Vai para o cerro. Oi, voltei. Ah. Então, Caralho, Mugi. O que foi isso? Tô rindo. Olha, eu não vou falar nada. Eu tô assim. Estou aqui apenas julgando o que, é que eu faço de melhor. Não tô pronto. Não quero me despedir do Banguela. É o problema das finalizações. Banguela. Comi um pedaço de pizza aqui. O Mugi podia me mutar o microfone, né? É, amanhã eu vou no shopping perto. Esse Mugi não muta o microfone. Então. Dá pra mutar ele? Vocês estão me ouvindo? O quê? Sim, sim, estamos te ouvindo agora. Caralho, nossa, vocês conversaram, vocês escutaram toda a coisa. É, ué. Pai. Sim. Por que você acha que eu escrevi Mugi e mutou o microfone? Overlord sai de terça-feira, né? Isso, saiu hoje o episódio. Você já tá no hype pra ver, Mugi? Precisamos terminar logo esse hype, porque sou hypado por esse episódio. Vai vendo. Eu já digo, Mugi, foi o episódio foi muito bom. Ah, louco. Eu já vi.